a Rádio Plus Simão da Cunha inicia hoje o momento do conto de suspense. A trama a ser apresentada foi criada com muito carinho por todos. Espero que gostem. Hoje, sexta-feira, exatamente à 00h25, aconteceu uma fuga da prisão de segurança máxima de Belo Horizonte, onde uma fugitiva escapou. Alô, quem está falando? Alô, mãe, é a senhora? Filha, o que está acontecendo com você, filho? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fala comigo, filha! Mãe, mãe, eu fugi da prisão, mãe. Mãe, estão me perseguindo. Mãe, mas tá tudo bem, tá bom? Eu preciso muito provar minha inocência. Jô, Jô, minha filha, o que tá acontecendo com você? Por favor, fala comigo, Joana. O que tá acontecendo? Você está, filhinha? Mãe, mãe. Filha, eu descobri algo sobre você. Eu posso te ajudar, posso te inocentar. Filha, por favor, fala comigo, filha. Tira. Corre, corre, corre, a polícia vem. A trama continua na próxima semana. Obrigada, Lourdes, Poliana, Kathleen, Emily, Iderneia, Eliana, Evert, Risoleta, Sandra e Vinícius. A Rádio Plus Simão da Cunha apresentou Conto de Suspense.